49 foi o ano que o Senhor lhe concebeu. Desde pequeno vi que seguiria todos os passos meus. Felicidade do seu velho pai e a sua mãe querida foi a melhor coisa da minha vida. Meu filho, o seu cavalo hoje é o mais top carigaranhão. De carro novo onde você chega, chama a atenção. Mas só lhe peço uma coisa, nunca perca a humildade não. E lembra da primeira botinha, daquela calça rasgadinha, da camisa de botão, de cada aperto no meu coração. E lembra da primeira botinha, daquela calça rasgadinha, da camisa de botão, de cada aperto no meu coração. Meu filho, 99 foi o ano que o Senhor lhe concebeu. Desde pequeno vi que seguiria todos os passos meus. Felicidade do seu velho pai, a sua mãe querida, foi a melhor coisa da minha vida. Meu filho, o seu cavalo hoje é o mais caro, top garanhão. De carro novo onde você chega, chama atenção. Mas só lhe peço uma coisa, nunca perca a humildade não. E lembra da primeira botinha, daquela calça rasgada,